部分呢改修正关联， 不可改修关联。 Decolagem pistão no zero, vento zero no zero com dois nós. No 4201, o copiador. Decolagem pistão 17, vento 330 com 3 nós, que Luiz, a gente conhece isso no Leste Verão Brasil. O 392 mantendo o perfil de chegada, desce para 2 mil pés em reporte estabilizado. 2 mil chamará mantendo, obrigado, estrela. Caju 190 autorizado, decola pistão 0 com a esquerda, né? Sai da boca, transição Caju, controle 119, decimal 35, adiciona 5464. 190, decola 0 com a esquerda, boca Caju, 19354, transformador do CD, 5443. Decola 2 3 2, controle 1935. 1935, Azul 4201. Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar, Súvaro 340, saída da Euleda. 340 da Euleda. TAM 3890, chama Recife no 2685. 2685, 3890, bom dia. Do AXR reporta no farol da barra. retorno trip. Trip 5362, torre 1895. 1895. Oxané 6211, chama Recife 1251. Recife 251, obrigado, 6219. Eu não com o chefe de trem, trip. Externo, baixou e travou, trip. Livro a pouso, fica no 0-330 com 3-9-5-362. Livro pouso, trip. Salvador, alta cargo 6570, pátio 3, formação ECO, 350 Recife, copia. Watson, confirma o horário do voo. Previsto o no 020, mas se tiver condições de antecipar, a gente agradece. Gente, porém não chega nem pra mim nem pro centro antes de 30 minutos. Bater, okay? Então provavelmente em mais 7 minutos deve estar chegando para o coro. Afirmativo, aqui não tiver Fuca, Arvida, Aru. Arvida. Ok, na escuta, grato. Dois ataques em Índia, ponte perdão no 02-85, levão no 0-1-2. Solo 844, libere pela direita, solo 1219. Direita 1219. Solo bom, trip 5362, liberou sua escuta. 362, Alfa Kilo, 43. Salvador, gol 9093, tá pronto pra cópia, ascendente da ECO para Confins. 9093, Confins, 360, VB Zulu no meio, ECO Lopes 10, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119, sinal 35, aciona 5453. Autorizado então, com 2300, via Absolute 16 da Elder da Bridge, direita após a decolagem, 1935, responder. 5453. Tá correto, pode me especificar o. Chamarei, obrigado. 9, disparo 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, aumenta para nós. Mantenho zero. Está livre início, reporta na 7 para 3, o Alfa que está no... Confirmando a posição prevista 08, é isso? Positivo, senhor, 08. Gráfico Luiz, que lhe frequência. Muito obrigado, Jornal 3535, na frente. Pedro Salvador, muito bom dia, Alta 3597. O 3554 está na parte da remota para posicionamento. E o 3554, 09, iniciando o reporte no pátio. Quando que sola 5 meses de grau setor para o push, nosso push para saída, para sair via quilo taxiando. Devido a aeronave vai fechar o táxi normal, é reporte para o táxi. Vou coordenar, sair via táxi 3 quilo e táxi chamará, aprovado. Área 5, 3 horas de decolagem, pistão no 0, vento 050, com 4 nós. Autorizada a decolagem, com 4 nós. Como no 963, tá com 70 a bordo, 3 horas e 58, alternando Florianópolis. 963, taxi CV Índia, boa dispara 2895 e negão 0012. 012. 283950, bom nome, 63. Voo no 649, estabilizado. Voo no 649, torre 1895. Voo no 1895, no 649. Torre Salvador, bom dia, voo 1649. Em aproximação, reporte bastante travado. Reportará. Correia 5, 1950, controle 1, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, senhorita, bom dia. 5 de Bolona, Arbor. Voo 1865, contato radar, só para o 360, sair da Arbor Elefa. E agora Elefa, voo 1865. Cumprindo o perfil Arbor Elefa, voo 1865. Confirma, tá vai Elefa? Negativo, cumprindo o perfil da saída Arbor. Eu falei, Arbor Elefa. Para ingresso no patrimônio, o azul Alfa e Anfitango. Autorizado ingresso, reporta no término do airblock Alfa e Anfitango. TAM 3517, está presente, voo direto Elefa, TAM 3517. Obrigado, Elefa, está presente, 3517. Mantenha o ponto de pé. Será o ponto de pé. Voo 649 no solo 53, libere pela direita, solo em 1219. Direita 1219, no 649. O voo 63 ali, mantenha no zero. É, mantenha no zero. Fala, Salvador, voo 1649, bom dia. 1649, taxi via Alfa, reportante das 10. Alfa, reportante das 10, no 649. Mal zero. Recife 260, TAM 3517, um bom dia. Ou no 865 está na proa de Elefa, confirma. 5 está cumprindo o perfil da subida, conforme foi solicitado, e após Arbor, Elefa. Ciente. É para seguir para Elefa direto ou não? Negativo, você leva Arbor após Elefa. Eu já estou cumprindo, agora estou interceptando a radial no momento. Salvador. Salvador, 6570, na APTA, já tem a nossa autorização? Negativo, o plano seria para os 1020, né? 1020, é isso? Mateu. Ok, confirma apenas o número do voo. O número do voo é 6570. Ok, Recife, não é isso? Recife, 350 nível. Que voo, contato com a S, Recife, Recife, guardando 950. 759, voo. Passar a saída prevista para São Paulo, para Júlio? Tá, é o Lei da Bridge. Tá, Lei da Bridge, viu? O Apsicargo 6570, no nível 350, copia? 6570, copia. 350 Recife, autorizado, Vipiruísco 58, é bola pistão 0, Cuba, a esquerda. esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 199, sinal 35, aciona 55 no 4. Cargo 6570 Salvador Recife, decola da 10 com curva esquerda, na Puca Caju, 5514, 11935. Tá pronto para pushback e acionamento. Autorizado pushback, você pode estar com a opção 6570. Chamada TAC 6570. Salvador, o azul Alfa Yang Tango, ternos de rebote, graça e bom dia. Bom dia. Decolou 57, controle 1, 1935. 1935, 963. Controle Gol 1963. Gol 1963, contato radar, sopa 360, saída da El. Da El, sobe 360, 963. Mike X-Eco, prossiga. Bom dia, senhor. Solicito o reboque da parte principal, posição 7, para o gate 05. O portão 7, portão 5, está autorizado início. Reporta no... Inicia o push e reporta para o reboque. Sim. Tudo bem, reportará para o reboque. Grato. Bono 093, confirma o nosso push. 5 no 4, solicitando decolagem pistola 0, vento 3, 5-0 com 4 mais. Deixe, solo. Eco. 4, decolou 5-9, controle 1-1935, boa viagem. 1-1935, muito obrigado. Mano? Agora 7-5-9, tem autorização pra Guarulhos? E 5-5-4, contato radar, surra para 1-1-9-0, saída Pucajamo. 1-9-0, Pucajamo, 5-5-4. Você tem aí algum voo 9063 para Guarulhos? Negativo. Acho que foi feito errado, a gente vai conferir com a empresa. Okay. Alô, tá Mike X-Eco? Tá livre até o 5, reporta um término, Mike X-Eco. Ok, rebotará. Tactio 6570 da Asta, com dois a bordo, 2 e 19, Natal ordenado. Autorizado, táxi Índia, ponte espera 2895, Negão 102. Vive táxi, ponte espera, chama Torre, 10, 12, Proata 6570. Pô, Mike, Eco, só atento ao Alves, excelente passagem. Excelente, atento ao Alves. Não autorizado, será da Mari. Desça para o nível 050, direto e táxi. Boa tarde. Boa tarde, táxi. Paulo, Salvador. Ruta 353 para apresentação Galeão, nível 300. Ruta 3153, copia? 0 Galeão autorizado, VPZ 1-0, decola pistão 0, curva direita, saída da Aula da Bridge, controle 119-35, acena 5503. Galeão, nível 0, VPZ 1-0, aí a Aula da Bridge 1-0, pronto, decolagem. A linha decola 1-0, 1-3-4-0, 4-9-5-0. Livre e decolar essa pista 1-0. Versão Recife, nível 370. Esse final 73, Recife 370, via Peruísco 58. Decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju. Controle 1-1-9, versão 35, aciona 5504. Bom, 1-9-3, chama Recife, frequência 1-2-5-1. 1-2-5-1-9-3. Aerovia uniforme Whisky 58, decola da pista 1-0, com curva esquerda após decolagem, na subida Puca, contradição Aracaju, controle 119-35 e o transponder acionado, stand-by 5504. Vamos lá, remota 9 para o Puxback acionamento. Autorizado, Puxback, apontado, Rio 59. Apontado, Rio 5973. Controle 1935. 935, tá, bom dia. Alô, é o Tom, aqui informando o término do reboque no gate 05. Grato, bom dia. Aracaju, cruza Brasil. Absa 6570, contato radar, sou para o 350, saída Puca. Contato radar, troca para 350, Absa carga 6570. De acordo com a nossa empresa, o plano de voo é repetitivo e é para as 10h35, ok? Acabou de chegar, tem uma copia, o ano 759. Ah, positivo. 360 Guarulhos, autorizado, reviso Luno Meia. Decola pistão no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 199, decimal 35, aciona 5524. E autorizado nível 360 para Guarulhos, reviso Luno Meia, decola do décimo, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1935 e o transfone 5524, Bona 759. Recorda, Fusco. Valeu. Voo 1093, está pronto para o ataque, seu POB é de 174, ponto seguro, 3 horas e 24. Voo 1093, taxi Índia, ponto operador, 1895, que nem o 1093. 1295, voo 1093. Salvador, gol 1093, ponte parada 10, pronto. Sim, decola, pistão no zero, vento 340 graus, 3 nós. Decolagem da 1-0, gol 1093. Rio 5973 para o táxi. P203, autonomia 3 horas e 45 minutos. Alterna Salvador. 5973, táxi via Índia, ponte operador 895, que negar 0013. Que negar 0013, táxi via Parque Índia, ponte espera, chamar a torre. Rio 5973. Rio 981, desce para 2 mil pés, ajuste 1013, autorizado final, reporte estabilizado. Afirmativo, desce para 2013, reportará estabilizado, no procedimento do IELF. 2223, história da conquista, 180, decola pistão 0, curva direita, saída boa, elephant, obdude, após direto. Controle 199, decimal 35, acena 5596. Chama 6570, chama Recife, frequência 12685. 12685, bom dia. Trader, Columbus 1-2, controle em 1, 1935, boa viagem. 1935, boa. Controle ao gol 9093, muito bom dia. Gol 1093, contato radar, suba para o nível 360, saída da Euleda. Da Euleda, pode ir, Euleda? Autorizado. Boa, Euleda, 360. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, pode esperar a pista 10, pronto para bater. Alinho, atende 5973. Arinho mantém, 5973. Decolagem pista 0, vento 3, 4, 0, com 3 nós. A linha decola da pista 0, Rio 5973. O 98 no ONU, chame torre 1895. 10295, até daqui a pouco. Rio 5973, decolou 5, controle em 1193, boa viagem. 4-5, obrigado, Maria. Davi. Rio 5-1, resposta no externo, baixado e travado. Já está baixado e travado, e está passando o externo no momento. Tá, suba para o nível de voo 370, saída PUCA. Nível de voo 37, autorizado, na subida pouca, Rio 5973. Trezona 53 para o táxi, 1975 a bordo, 3:55, alternado Campina. Confirmando 1975 a bordo, 3153, táxi Índia, ponte para todos, gestão 5, general 0013. Índia, ponte para todos, 295, confirma o POB 1975, 3153. Dia 500 pés, para o Serra Novembro, Zulu, Luiz. É colo no 7, curva direita, para sair com o Eduardo Axé, controle 199, decimal 35, aciona 5510. Axé Luiz, que mantém-se em condições visuais, número 500 pés, via corredores, reporta Paris. Alfinha Hotel 2, não vem mais com meu. Estacionamento táxi 45-2895. Salvador, bom dia, até 353, ponte 0 da 9 0 353, após 09 na curta, ali mantém pistão no zero. A 09, ali mantém na 0, até 353. Decolagem, pistão 0, vento 030 graus, 4 nós. Decolagem, pistão 0, 3 anos, 3. No ONU, Kilo, PAC 3, posição 07, prefixo. Rio 5973 chama Recife, frequência 126.85. Recife 2685, Rio 5973. Obrigado, bom dia, boa tarde. Rio 53, decolou ao 20, controle em 1-1935. Uno, 1-9, decimal 3, tem, muito obrigado, bom dia, bom feriado, então 3, 1-5-3. 1-9, decimal 3, 5, aciona 5-5-2-7. Contra de Salvador, bom dia, tá 3-1-5-3. Tanto 3153, contato radar na decolagem, suba para o nível jogo 360, saída da El Leda Bridge. Daí a lei da briga autorizada 360, tá 3153. Bom, 1755, ação e identificação autorizada a chegada BOF, terça para 4 mil pés, ajuste no 013. Controle, autoriza o TAN 3153 direto, posição Leda? Autorizado, TAN 3153 direto, Leda. Leda, muito obrigado. Gasto Luiz, que reporta para Tatório, José Alcampo. Serra Lima, bom dia, confirma, nível 100, 100 para Serra Lima, Fox Tango, decola no 7, curva direita, sai da Coral, controle 119, decimal 35, aciona 55, 111. Confirma PUB, autonomia e o quadro que se encontra, aquilo se alima. E desça para o nível 050. Acionamento TAC 2895, aquilo se alima. Paulo Salvador, bom dia, Lambo, autonomia 49, informação Fox. Autonomia 49, bom dia, Porto Seguro, 360 via Peruísque. Considera a rota, decola pistão 0, curva direita, saída da Euleda após direto, controle 119, decimal 35, aciona 5534. 360 para Porto Seguro, rota conforme, decolando a 110, curva à direita, saída da Euleda, depois direto, controle 119,35, transponder 5534, gol 1649. Reporta Bush, gol no 649. Reporta da Bush. Final de 3 milhas. Coral. Fazer melhor do carro meu, a linha decola a partir da intersecção. Quem decola a partir da intersecção, November Oscar Romeo, vento 020 graus com 3 nós. Polar da 17, vento 020 graus com 4 nós. Solo, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, decolado 29, controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, grato, November Oscar Romeo. Controle helicóptero, papapapá, November Oscar Romeo. Oscar Romeo, mantém-se em condições visuais no corredor Asher, 500 pés, na minha escuta. Na sua escuta, corredor Asher autoriza 1000 pés? Obrigado, meu pés, o November Oscar Romeo. Meu pés, o November Oscar Romeo. TAM 3153, chama Recife, 1251. 1251, TAM 3153, bom dia. Dirigindo 350, ao nível autorizado. Delta Whisky 58, decolada 1-0, curva esquerda, saída Tuca, transição Aracaju, 5531 no transpondo, controle opera 1 no nosso decimal 35. Autorizado número 350 para Recife, estamos 0 com a esquerda, saída a pouco, transpara Caju 5531, transponder e 1935, confirme controle do 4234. 4234, contagiamento correto, chame pronto, estiver questionamento 08. November Oscar Romeo, quanto possível estimado para pouso? Ao 00 da próxima. Copiado 1100, copiado. Gol 092. Vai, escuta. 092, reautorizado 3 mil pés, direto do na altímetro 1013. 3 mil pés, direto do 1013, a gente não espera mais. M625, controle, 4 mil pés, 1093, direto do na identificação, vigilância em Salvador, 28 graus. O 384 aguarde. Bom dia, informação em curso, foco, chat, aguarde, cópia. frequência livre para estacionar. Solo, gol no 759, puxa estacionamento, posição 1. O 0 na guarda. Aguardo, mano, 759. Tuberá direto, Romeu, frequência livre, sem entrar para reportar. Meia dois a bordo, Salvador, confirme sua autonomia. Gente, livre táxi até o ponto de espera da parte principal, Índia, não pode esperar a torre em 1-8-9-5, ajuste no 0 no 3 e bom voo. Paulo, voo no 7-9, tem alguma previsão para o dia? Voo no 7-9, aguardar a passagem do, até a sua cauda, após o mesmo, está autorizado. Pode até dar o voo no 7-9. Ok, completa ILS, torre 1895, bom pouso. Obrigado, valeu. 1092 da Gorra, é autorizado 2000, 1019.